Então, uma boa noite a todos mais uma vez. Que a paz e o amor de Jesus estejam com todos. É sempre uma alegria estar aqui no LEAD, nossa casa também. Embora com menor frequência, também sinto parte aqui dessas atividades. Uma casa muito querida. E hoje vamos abordar esse tema, o valor das pequenas atitudes. Agora, na hora da prece, estava me recordando de uma situação que ocorreu ontem, sexta-feira, que tem tudo a ver com isso, mas no momento eu não me liguei que ela tinha tanta coisa a ver com a nossa palestra de hoje. Eu estava no farol e vinha uma pessoa, como é comum nos faróis das grandes cidades hoje, distribuindo ali a sua mercadoria para vender ali o seu salgadinho, amendoim, bala. Ele colocou no retrovisor um pacotinho de amendoim. Eu pensei nas condições de vida dele, naquele trabalho difícil, porque essa venda, que aparentemente às vezes é forçada ali, estão induzindo a gente a comprar alguma coisa, é uma forma de trabalho também, e a estratégia de marketing que ele encontrou é essa: chegar e oferecer ali, e quem puder compra, quem quiser compra. E eu comprei para ajudá-lo. E ele, quando pegou o dinheiro e eu guardei o saquinho ali, ele disse: Deus abençoe. Mas mais do que dizer essas palavras, ele disse com um sorriso. E aquilo, eu senti que realmente partia de um coração fervoroso. Quando ele disse: Deus abençoe, eu senti que ali realmente partia dele algo bem sincero. E refletindo nessa questão, o valor que tem as situações pequenas do nosso dia a dia, refletindo o quanto essas coisas têm o poder de influenciar e ajudar as pessoas no dia a dia. Porque realmente a partir daquele momento, com aquela vibração, com aquele envolvimento ali, daquele sorriso, que Deus abençoe, a minha manhã já tinha amenizado um pouco, já que ela tinha sido um pouco difícil devido ali às contingências do trabalho. E a gente não dá valor a essas situações muitas vezes. No dia a dia a gente está aí agitado, correndo, fazendo tantas coisas, e a gente sempre está com sonhos muito grandes, projetos de vida muito grandiosos, e a gente esquece que essas coisas têm um valor inestimável. A gente esquece até que a gente ia falar do assunto e que a gente vivencia isso no dia a dia, o tempo todo. Então, essa questão das pequenas situações do dia a dia, das situações menores, das situações que a gente não dá muita importância, a gente não lembra, mas elas têm um significado espiritual muito grande. Porque realmente, aquela pessoa, naquele papel que ele está ali, de ser gentil para as pessoas que compram com ele ali a mercadoria, e ser sincero naquilo que ele está falando, é capaz, muitas vezes, de suavizar a atenção de uma pessoa que pode vir a causar um acidente. Pode suavizar o dia de uma pessoa e pode ajudar essa pessoa, muitas vezes, a superar um estado mental conturbado que ela está. E isso nós devemos estar sempre lembrando, sempre refletindo, o quanto essas situações que nós vivenciamos são importantes. A gente vê aqui na tela inicial o exemplo das formigas. Sabe que a formiga tem uma força extraordinária, né? Ela carrega muito mais do que ela seria capaz se fosse comparativamente do nosso tamanho. É que a estrutura corporal dela é muito diferente da nossa. O sistema muscular, o esqueleto dela, que é um esqueleto externo, diferente do nosso, que é interno, também favorece muito essa grande força. Mas o trabalho de uma formiga é de coisas pequenas. Ela também contribui com toda aquela atividade do formigueiro, também com as coisas menores, com aquilo que é possível a ela carregar, com aquilo que é possível a ela fazer. Então, as atitudes menores da vida, talvez elas tenham uma importância que nós não sabemos ainda dar o valor. Nós temos, na maior parte do tempo em nossa vida, compreende situações cotidianas sem eventos de maiores expressões. Se a gente for verificar o tempo que a gente passa encarnado aqui, Qual é o momento grandioso que a gente tem? Se a gente for contar as horas dos nossos dias, o que, que a gente faz realmente de tão importante, de tão grande? Muito pouco, né? Ao longo de uma vida, alguém dizer que fez um ato heróico, um ato extraordinário, uma grande conquista, poucos seres humanos podem dizer que fizeram, ao longo da sua vida, dois atos extraordinários, coisas que ficaram marcadas ali. A maioria das pessoas, aparentemente, não tem nada extraordinário nas suas vidas. E aí nos leva à reflexão. Nós sabemos que a encarnação é uma oportunidade bendita de evolução, de crescimento, de transformação. Então, essas situações corriqueiras, pequenas da vida, talvez tenham uma importância muito maior para a evolução do espírito do que fatos grandiosos, do que fatos extraordinários. Talvez essas coisas que a gente está fazendo aqui no dia a dia e não está se apercebendo, elas sejam muito mais importantes do que se a gente descobrisse algo extraordinário, a gente criasse algo fantástico. E aí a gente tem que estar valorizando realmente essas pequenas oportunidades da vida, que é o que compreende o maior tempo da nossa existência terrena. São essas situações as mais importantes realmente. E que nem sempre a gente consegue dar o valor, por quê? Nós temos ainda uma ilusão de acreditar que só aqueles que fazem coisas muito grandes, muito expressivas, é que realmente estão contribuindo para o progresso, que estão realmente promovendo algo de significativo para o todo. Mas a gente sabe que a vida, ela é regida por leis muito sábias, por leis divinas. E se a sabedoria divina determinou que a nossa vida compreenda mais situações pequenas, pouco expressivas, é porque isso talvez seja a oportunidade das grandes realizações. Talvez se a gente mudasse um pouco o foco da nossa vida, de valorizar mais a nossa rotina, a nossa vivência, os pequenos atos, talvez aí a gente encontrasse até a chave da felicidade. Talvez aí a gente encontrasse até o grande significado da existência humana. Não menosprezando os feitos grandiosos e extraordinários, que talvez estejam reservados até nós mesmos a praticá-los. Mas, certamente, as pequenas situações da vida devem ter um valor muito superior para a evolução de todos nós. Então, refletindo sobre isso, nós vamos dizer que o que somos e o que fazemos nesse tempo, e que fazemos aí coisas diárias, corriqueiras, aparentemente sem importância, devem ter um significado maior para a nossa evolução espiritual do que aquele que normalmente atribuímos. Provavelmente, nós somos ainda espíritos muito atrasados, não podemos ainda alcançar tudo de grandioso que nós desejaríamos, porque ainda não aprendemos a valorizar o nosso dia a dia. Quando nós aprendemos a valorizar essas pequenas coisas que se passam nos nossos dias e a gente nem percebe, porque hoje nós estamos vivendo mecanicamente, concordam? Hoje nós temos uma rotina diária que nos torna insensíveis a tudo que nós vivemos. E quando eu falo isso, gente, falo nós, eu me coloco necessariamente junto. Quando eu digo nós, realmente eu também participo disso, porque quando começa a nossa rotina, o atendimento das nossas obrigações, parece que nós ligamos o nosso piloto automático e passamos a realizar as tarefas como máquinas. E nem percebemos toda a riqueza das vivências que nós podemos experimentar ao longo de um dia. Nem percebemos a grande oportunidade que nós temos, às vezes, de criar um grande bem para alguém. Essa semana eu ouvi a história de um colega que disse assim, de uma aluna que o procurou, e para agradecer-lhe algo que ele tinha feito por ela há mais de um ano atrás. Esse colega de trabalho disse que nem lembrava o que era aquilo. Ele nem sabia por que a aluna estava tão grata a ele. A aluna entregou para esse professor uma carta onde ela expunha ali todos os motivos. Ele ficou surpreso ao ler a carta, porque essa aluna tinha perdido a avó há aproximadamente um ano atrás, e ela então, quando retornou à escola, foi se justificar por que perdeu a prova, para que o professor desse outra oportunidade, e O professor, entendendo ali a situação de dor da menina, mas não entendendo a profundidade dessa dor, falou palavras simples para ela, de que ela tivesse fé, confiança em Deus, porque a avó dela tinha se libertado de um sofrimento, já que ela tinha contado como foi o desencarne da avó. Disse que a avó estava no mundo espiritual muito bem e que ela estaria muito feliz de ver a neta prosseguindo a sua vida. E a jovem, ela já estava em um estado emocional muito frágil. Esse professor, ao atendê-la, trouxe a ela esperança, algo que ela não tinha tido com ninguém ainda, mas partindo dele tinha sido muito significativo. E ele depois se recordou e disse que tinha sido palavras muito breves que ele falou de consolação. Não tinha sido nada muito assim extenso, que ele passou uma, duas horas conversando com ela. Foram palavras de consolação e que deram a ela ali uma força que até então ninguém tinha dado. Ela tinha retornado à escola porque a mãe a obrigou. A mãe, percebendo um estado depressivo muito grave da menina, percebendo que a menina já estava sem reação, a obrigou a retomar a rotina. Mas ela estava demolida por dentro, porque a avó era de uma estima muito grande. Ela tinha uma afinidade com a avó muito grande. E aquelas palavras do professor refletiram profundamente nela, porque foram também, ele é uma pessoa de fé, de confiança, foram também palavras sinceras. Poucas, curtas, rápidas, mas que ela sentiu ali que alguém estava realmente trazendo um conforto para ela. Então são situações que às vezes a gente não valoriza, que às vezes a gente não percebe o alcance que tem, o poder que nós temos de realizar o bem através de coisas muito simples, através de situações que nós nem percebemos o valor que elas têm, os grandes recursos que nós temos na mão. Essas pequenas oportunidades que nós vamos tendo na vida, então, elas são como grãos de areia em nosso tempo de vida. À medida que a nossa vida vai passando, é como a areia que vai caindo de uma ampulheta. Um instrumento da antiguidade que se usava para contar a passagem do tempo. E cada grão conta o tempo, a passagem. Cada grão vai marcando essa transição. E as pequenas situações da vida, do dia a dia que nós experimentamos, elas são como esses grãos de areia na areia do tempo que nós temos de uma encarnação. Esses minutos que vão se passando no nosso dia a dia, essas ações que nós podemos praticar no dia a dia, essas palavras que nós podemos praticar no dia a dia, elas são esses pequenos grãos que vão passando. Um grão no conjunto da areia de uma ampulheta é imperceptível, mas todos eles formam o volume total e o tempo total. É o que é a vida para nós. Os minutos são importantes porque eles estão passando, eles estão transcorrendo e nós temos muitas oportunidades em cada um deles. Então o pensamento que nós produzimos a cada minuto, ele é importante no nosso destino espiritual. Pensamentos às vezes bobos, insignificantes. As palavras que nós pronunciamos também vão ter um sentido, vão ter uma importância. E as nossas ações, pequenas atitudes do dia a dia que podem ter um impacto na nossa evolução espiritual inimaginável. Existem pessoas que às vezes sonham e desejariam ter a riqueza para poder produzir o bem, fazer grandes obras assistenciais, resolver grandes problemas. Talvez seja algo sincero realmente da parte das pessoas que sonham, que desejam possuir para distribuir. Às vezes talvez seja apenas uma ilusão. Talvez diante da riqueza a pessoa não consiga se libertar dela. É fácil a gente saber como a gente seria quando a gente é rico. Nós já somos generosos com aquilo que nós temos. Nós já somos capazes de doar aquilo que nós temos hoje, dentro daquela nossa possibilidade material, ou a gente encontra mil argumentos para dizer: eu não posso dispor disso porque eu preciso para isso, eu não posso abrir mão disso porque eu ainda tenho essa necessidade. Porque acreditem, à medida que a gente vai tendo mais e mais, a gente vai criando outras necessidades. E aí talvez a gente não se desvencilhe. O fato é que quando a gente quer realmente ajudar, a gente ajuda sempre com aquilo que a gente tem. A gente sempre tem a disposição de doar aquilo que nós temos, não esperando que vamos ter no futuro. Mas então, a nossa vida, ela é composta por milhares e milhares de pequenos pensamentos, pequenas palavras, de pequenas ações que vão se somando e que ao término representam tudo o que nós fomos. E aí vamos tentar nesta noite destacar a importância dessas situações, revelando o que está por trás de pensamento, palavra e ação. Nós temos da obra de André Luiz, do livro Mecanismos da Mediunidade, algumas coisas que ele fala sobre o pensamento. Esses pequenos pensamentos que nós vamos tendo no dia a dia, pensamentos que muitas vezes nós nem controlamos, nós até nos entregamos a eles, e vamos permitindo que a nossa vida vai se somando de milhares desses tipos de pensamento. E a gente esquece que o pensamento é uma força poderosíssima, que ela é capaz de mudar muitas coisas, mas não a valorizamos muitas vezes. Ele diz assim, olha, emitindo a onda das ideias que lhe são próprias, ao redor dos temas que lhe sejam afins, exterioriza na direção dos outros as imagens e estímulos que acalenta consigo, recebendo depois sobre si mesmos os princípios mentais que exteriorizou, enriquecidos de outros agentes que lhe sintonizem com as criações mentais. Vocês já perceberam que nós falamos diariamente, né, nos nossos ambientes de trabalho, ambiente familiar, sobre muitos problemas do mundo. E muitas vezes os nossos comentários são carregados de pessimismo, de desacreditar no futuro da humanidade, de desacreditar no futuro da nossa sociedade. Não é? Nós falamos porque nós observamos muitos problemas reais. Mas às vezes a gente dá tanta ênfase nesses pensamentos que nos visitam e nós exteriorizamos através da palavra, e nós vamos fazendo o quê? Nós vamos fomentando cada vez mais em nós e no outro a desesperança, a falta de confiança. Às vezes a gente vivencia uma situação e a gente não a compreende bem. E aí permite que pensamentos que revelam ali a nossa interpretação sobre o fato, acabem guiando a nossa vida. E quando a gente exterioriza para outras pessoas também, às vezes a gente acaba transmitindo para as outras pessoas uma ideia sobre uma situação que nem era realmente daquela forma. E nós vamos alimentando uns aos outros com essas ideias, com esses pensamentos. Vamos exteriorizando e compartilhando coisas muitas vezes depreciativas sobre pessoas, depreciativas sobre a nossa sociedade, depreciativas sobre o nosso mundo, sobre o ser humano, sobre o jovem. Nós vamos falando tantas coisas e nós vamos fomentando nas pessoas essas ideias. Nós compartilhamos pensamentos que muitas vezes eles são só ideias. Elas nem têm tanto fundamento na realidade. Elas nem correspondem tanto àquilo que realmente é. Então aí nós percebemos o quanto a gente pode gerar de desestímulo nas outras pessoas a partir das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Nós temos esse poder muito grande de influenciar as pessoas a partir daquilo que nós pensamos, a partir daquilo que nós vamos alimentando. E imaginem que nós vamos também recebendo influências do mundo espiritual que nos cerca. E ele vai, muitas vezes, modulando esse nosso pensamento, e nós vamos dando força a essa influência que vem de espíritos que também são pessimistas, que também desacreditam da vida, que também já não têm esperança. E nós criamos um circuito de ideias, de troca com eles, e nós muitas vezes permitimos que a nossa boca se torne a boca deles, transmitindo ideias perturbadoras por onde nós passamos. Isso é tão pequeno, mas eu só falei mal de uma pessoa. É tão pequeno, mas imagine isso somado ao falar mal de todas as pessoas que conhecem aquela pessoa. Imagine todo mundo falando mal sobre uma pessoa. O que nós podemos ter em torno da vida dela? As pessoas muitas vezes podem até se afastar dele, porque ele ganha uma fama daquilo que ele não é. Então isso é para a gente perceber o quanto algo tão pequeno, tão simples, um pensamento apenas, ele tem ali, somado a milhares de outros, um poder muito grande de influência, de interferência. Imagine quantos pensamentos perturbadores nós somos capazes de produzir diariamente. E a gente nem toma consciência desses pensamentos perturbadores. Agora, isso não é para que a gente fique também assim, muito tenso, muito com muita preocupação. Ah, então eu estou prejudicando muita gente. Porque realmente nós somos criaturas ainda muito falhas, ainda precisamos estar retificando e retomando posturas, atitudes, compromissos inúmeras vezes. O que é mais importante é a gente perceber que quando a gente está nessa onda de alimentar diariamente pensamentos pessimistas, pensamentos de desesperança, pensamentos de perturbação, pensamentos de denegrir o outro, as instituições, que a gente possa ir selecionando e ir diluindo isso através de uma afirmação, né, mental, de que não precisamos, para viver, acalentar essa onda de pensamento, esse tipo de pensamento. Não necessitamos disso. Nós podemos, à medida que vamos tendo no dia a dia pensamentos que são tumultuosos, perturbadores, pensar: isso não é a minha realidade, não é o que eu desejo da vida. A vida pode ter inúmeros problemas, mas ela também tem muitas coisas maravilhosas. Basta a gente começar a focalizar elas ao longo do nosso dia a dia. Basta a gente ver as pessoas, que embora a gente viva numa sociedade em que nós lamentamos muito a corrupção, nós temos um número muito maior de pessoas honestas convivendo conosco diariamente. Nós lamentamos às vezes a corrupção dos altos escalões do governo, uma situação totalmente reprovável, e um dia eles responderão perante as leis de Deus, caso os homens falhem. Mas nós esquecemos que nós compartilhamos a existência com pessoas honestíssimas, íntegras, leais ao trabalho, seres que amam o trabalho e que não são capazes de pegar um centavo que não seja deles. A gente esquece isso. Isso é um valor inestimável, a gente poder conviver com pessoas íntegras. Às vezes a gente está sofrendo muito por algo que está se passando, que naturalmente nos lesa também como membros de uma sociedade, mas a gente esquece que compartilha a existência com pessoas que muitas vezes nos dão um apoio muito grande. Então, quando a gente tiver que pensar em algo ruim, vamos pensar nas coisas boas que já nos cercam. Vamos pensar nas coisas realmente positivas que estão acontecendo para nós. Porque já que não podemos fazer nada contra aquilo que está se passando, já que a nossa ação está muito limitada, está muito circunscrita, vamos então valorizar o nosso momento presente. É óbvio que sempre há algo que nós podemos fazer pelo coletivo. Basta aí acionarmos a nossa inteligência, basta a gente pensar nas formas de participação. Sempre há uma forma de a gente interferir no coletivo. Mas aquilo que realmente nós podemos mudar a realidade é o nosso entorno, é aquilo que nós estamos vivendo no dia a dia. O mundo pode ter milhares de ideias perturbadoras vagando a mente dos homens, mas a nossa mente nós podemos cuidá-la, nós podemos higienizá-la, podemos mantê-la num nível de harmonia, de sintonia com aquilo que é de superior. Então os pensamentos são muito importantes, porque eles podem interferir diretamente no nosso relacionamento com as pessoas. Uma ideia pessimista pode tomar conta da nossa vida e nos tornar pessoas de difícil convivência com outras pessoas. É algo tão pequeno, uma simples ideia, um simples pensamento, mas ele tem um significado muito grande para nós. E podemos então ainda falar com André Luiz o seguinte: estamos ligados em espírito com todos os encarnados ou desencarnados que pensam como pensamos, tão mais estreitamente, com mais estreita distância entre nós e eles. Isto é, quanto mais intimamente estejamos, comungando a atmosfera mental uns dos outros. Então isso confirma aquilo que eu falei, de estarmos sempre na possibilidade de estarmos ligados a outros seres que vão influenciar a nossa vida. E algo tão pequeno é um pensamento. Basta eu pensar, o mundo é um lugar infeliz, eu me ligo a espíritos que pensam assim e que vão alimentar essa ideia dentro de mim. E aonde eu vou encontrar a felicidade se eu vivo nesse clima de acreditar que o mundo é um lugar infeliz? Eu não encontro felicidade. E algo tão pequeno, é tão simples, é um pensamento, é uma ideia. Nós temos o poder da palavra na nossa vida também. Quantas palavras nós pronunciamos por dia? São milhares de palavras que diariamente nós pronunciamos. O espírito Hamed, um espírito muito sábio também, nos fala sobre a palavra no capítulo 27 do seu livro, Renovando Atitudes, que nos leva a refletir na importância que nós temos que dar às palavras que pronunciamos no dia a dia. Ele diz assim, então: todos nós recebemos e transmitimos mensagens articuladas constantemente. Retemos essas mesmas informações ou não. Realizamos somas ou subtrações mentais com palavras e atitudes vivenciadas atualmente e com outras recebidas anteriormente, para chegarmos a novos conceitos e conclusões sobre a realidade. Alguém vem e me fala algo, outro vem e acrescenta uma ideia, eu vou recebendo. A interpretação que eu tenho do mundo que me cerca, muitas vezes, não é a minha interpretação. É sim uma colcha de retalhos que eu formulei de inúmeras ideias, de inúmeros pensamentos que vieram de outras pessoas através da palavra. E às vezes eu até desacredito um monte de coisas de tanto que outras pessoas falaram que aquilo não é daquele jeito. Então a palavra tem um poder muito grande. As palavras que nós pronunciamos, elas induzem as pessoas diretamente a comportamentos e nós nem tomamos consciência disso. Nem as pessoas que são influenciadas tomam consciência disso também. Imagine os pais, o que eles dizem para os seus filhos diariamente, o poder que tem de realização na vida desses filhos. De uma mãe que afirma diariamente para o seu filho que ele é incapaz, que ele não pode, que ele nunca vai conseguir. São só palavras que vão sendo ditas, que vão sendo acrescentadas na mente daquela pessoa. Imagine que outras pessoas também vão dizendo a essa criança que ela nunca vai conseguir. Ela teria que ter uma força muito grande interior para sozinha superar um ambiente onde só são endereçadas palavras negativas. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque aquilo que nós vamos falando no dia a dia vai o quê? Criando ideias nas outras pessoas. Vai alimentando as outras pessoas de esperança ou de desesperança. Vai alimentando as pessoas daquilo que nós estamos dizendo efetivamente. A gente observa muito isso no ambiente de trabalho. Às vezes as pessoas se reúnem para falar tanto mal da organização em que trabalham, para falar tanto mal de um chefe, para denegrir a imagem de companheiros. E aquele ambiente se torna desagradável realmente. Porque realmente as pessoas vão nos pintando ali um panorama, vão nos mostrando uma realidade que gera desestímulo e a gente passa a não querer dar o melhor naquele ambiente, porque já não está acreditando nos outros ali. E quando isso acontece na casa espírita, que coisa tenebrosa, gente. As pessoas muitas vezes estão emprestando a sua língua a obsessores que são adversários daquela obra espiritual e vão falando coisas sobre pessoas, sobre situações, e aquilo vai minando o trabalho. Vai minando, às vezes, em trabalhadores inexperientes ainda, aquela disposição de colaborar. Eles vão já perdendo aquela força, aquela vontade, já não vão mais querendo cumprir as suas obrigações, vão se distanciando e vão deixando de participar, até que se afastam completamente. Isso tudo de palavras que vão sendo ditas nos corredores, na calçada. E isso é algo muito sério. É algo que a gente deve refletir muito. Porque também a palavra, ela pode edificar como ela pode derrubar qualquer instituição religiosa, profissional e familiar, então. Às vezes a gente fala uma palavra rude para a pessoa que a gente mais ama. E aquilo cria uma mágoa, que às vezes a pessoa passa 20 anos e ela lembra daquilo. Mas aquele dia, 15 de agosto de 1983, você disse aquilo para mim. São coisas que às vezes ficam marcadas ali. Ficam marcadas para a pessoa a vida inteira. Realmente, aquele que guardou por tantos anos, né? Guardou por 30 anos uma lembrança dessa, é uma pessoa que está com problema, realmente. Ela precisa aprender a não ficar tão melindrosa. Mas se o outro não tivesse dito uma palavra dura, às vezes, poderia resolver a situação mais facilmente. Então, muitas vezes, nós vamos dizendo coisas que magoam, que ferem, coisas que vão no ambiente familiar, derrubando ali aquilo que nós mais queremos, que é a união. Por outro lado, às vezes, a palavra simples que nós precisamos dizer e que nós não dizemos, e que são valiosíssimas. Não quero, não gosto, não aceito. E muitas vezes nós sofremos desnecessariamente porque não sabemos dizer essas palavras tão pequenas. Não concordo. Porque muitas vezes nós nos deixamos presa de uma situação ali de muito complexa e vamos cedendo sempre e não conseguimos dizer algo tão simples. Não gosto, não quero, não posso fazer assim. Então veja, é tão simples eu dizer não quero, mas isso tem um significado, um reflexo profundo na vida. Porque às vezes o outro não está fazendo imposição porque nós nunca dissemos não. Às vezes o outro está nos obrigando a viver uma vida que muitas vezes não é a que nós queremos porque nunca dissemos, olha, não gosto dessa forma. Então a palavra ela é importante porque ela define os rumos da nossa vida também. Então, palavra é algo que tem um valor na nossa evolução muito grande. E ele diz também assim, olha, reconstituímos ocorrências passadas, antevemos fatos futuros, iniciamos e alteramos processos fisiológicos na intimidade de nosso organismo com nossas afirmações verbais negativas e positivas. A gente quer tanto saúde, mas a gente fala coisas que trazem doença. Porque quando eu falo aquilo que é de natureza inferior, quando eu afirmo, ah, eu não tenho saúde, ah, eu estou sempre doente, ah, eu não fui favorecido nessa encarnação com a saúde. Quando eu faço essas afirmações, estou criando também pensamentos e eles estão se refletindo sobre o meu corpo. Às vezes, quando eu também exteriorizo a minha raiva através dos palavrões, através de palavras chulas, eu também estou criando algo que é nocivo e é prejudicial ao meu bem-estar físico. Isso também reflete sobre o meu corpo. As palavras têm também uma influência, uma vibração que produzem alterações no campo espiritual. Também altera as nossas dinâmicas de ligação entre perispírito e corpo. Isso determina esses desequilíbrios fisiológicos que ele está se referindo. Então a palavra é importantíssima. E quantas palavras nós dizemos diariamente? Delas, quantas são realmente boas e quantas não são? É tudo coisa para a gente pensar, para todos nós pensarmos. E vamos falar da ação, das pequenas ações do dia a dia, nos inspirando aqui na Joana de Ângeles, uma grande discípula de Jesus, que no livro O Ser Consciente, no capítulo 2, nos traz essas advertências sobre essas ações do nosso dia a dia. Ela fala assim, olha, quando alguém aspira por mudanças para melhor, irradia energias saudáveis do campo mental, que contribuem para a realização da meta. Então eu quero, eu desejo, e já é o começo para a mudança. E aí ela diz, olha, através de contínuos esforços, direcionados para o objetivo, cria novos condicionamentos que levam ao êxito, como decorrência normal do querer. Problema, isso aqui, gente, é a solução para tudo na nossa vida, tá? Isso aqui é a grande receita. Você quer mudar a sua vida? Fazer exatamente como ela está dizendo aqui. Primeiro eu tenho que querer. Mas depois eu tenho que me esforçar para aquilo. Eu tenho que estar fazendo coisas diariamente naquele meu objetivo. Quantos gostariam de ter paz e equilíbrio espiritual? Harmonia interior. Ver o mundo com olhos de otimismo, de amor. Quantos queriam? Não é? Eu quero. Quero muito isso na minha vida. Mas se eu quero isso, eu tenho que diariamente fazer esforço nesse sentido. Eu tenho que alimentar minha mente só com coisas que sejam compatíveis com isso. Não é? Se eu quero harmonia, eu tenho que buscar a leitura, eu tenho que buscar a conversação, eu tenho que buscar situações que gerem harmonia para mim. Eu posso querer harmonia frequentando um ambiente perturbador? Por exemplo, eu ir a um lugar onde as pessoas estão comprometidas com o vício ali? Eu vou encontrar harmonia nesse lugar? Não posso. Agora, se eu busco um ambiente de equilíbrio, de paz, um ambiente que me fortaleça essa disposição, por exemplo, o nosso encontro com Jesus, no terceiro sábado de cada mês, às 20 horas aqui na casa, eu vou encontrar isso? Eu vou. É a pequena atitude que eu estou buscando no meu dia a dia. Às vezes a gente não dá valor a transpor a entrada da casa espírita. A gente não tem noção do significado espiritual que é estar aqui. A importância que é estar aqui com esses espíritos maravilhosos, benfeitores, que nos envolvem em tanta harmonia, em tanta paz. Às vezes a gente não dá valor nas obras de seres extraordinários, como Joana de Ângeles, Hamed, André Luiz e tantos outros sábios benfeitores que nos trazem ideias renovadoras. Às vezes os nossos livros estão lá, empoeirados, conservando poeira nas estantes, e nós não damos valor a isso. E qual que é a atitude simples, a ação simples que eu tenho que fazer? É estar sempre buscando essa leitura. É estar sempre se alimentando dessas ideias. É isso que vai nos dando, é isso que ela está falando, contínuos esforços. Então eu quero equilíbrio interior, paz espiritual, eu tenho que me alimentar diariamente dessas coisas. Eu tenho que estar buscando aquilo que reforça. Vamos pegar e aplicar isso que ela está falando em outra situação da vida. Eu quero mudar minha vida familiar, eu quero ter mais harmonia no lar. Eu tenho que estar me esforçando nisso diariamente. Eu tenho que estar refletindo o que me leva a ter atrito com o meu ente querido. Eu tenho que estar refletindo o que me leva aos desentendimentos. Eu tenho que estar me esforçando e estar superando aquilo. Eu tenho que estar buscando constantemente. O problema é que nós temos uma tendência muito comum, que é, diante das nossas imperfeições, nos conformarmos. E a sabedoria popular, que muitas vezes mais se revela como ignorância popular, diz o quê? Pau que nasce torto, morre torto. Não é assim? Nós muitas vezes usamos esse ditado para justificar que nós nunca vamos mudar, que nós não somos capazes de mudar. Mas, na verdade, nós somos. Nós temos o potencial de transformação. Porque nós somos criados por Deus perfectíveis, quer dizer o quê? Seres capazes de se tornar perfeitos. Então eu preciso acreditar nessa ideia, eu preciso alimentar pensamentos que me mostrem que eu sou perfectível, eu posso um dia ser um espírito melhor. E eu tenho que também agir nesse sentido, estudar-me constantemente. Eu preciso estar buscando isso constantemente. Então eu tenho que estar agindo nesse objetivo que eu quero. Eu quero equilíbrio na minha vida financeira. Eu preciso trabalhar nesse sentido, então. Quantas pessoas hoje têm dificuldades materiais, não conseguem administrar sua renda, não conseguem se dar bem ali com o seu salário, não é assim? Mas nós temos que aprender, então, a conviver dentro dos limites que Ele nos permite. Nós temos que aprender a agir nesse sentido. Eu tenho que me esforçar diariamente. Eu tenho que buscar estudar diariamente aquilo que eu preciso fazer para melhorar essa minha situação de vida. Então, são situações às vezes pequenas. Por exemplo, pensando na questão espiritual. Eu quero um equilíbrio espiritual. É eu manter o compromisso de vir ao centro para a reunião que eu gosto, para aquela que me alimenta a alma, que me ajuda a ter paz e harmonia. Eu quero ter equilíbrio na família. Então Então eu vou fazer aquilo que é necessário para ter equilíbrio na família. Eu vou respeitar mais os meus familiares, vou ajudá-los mais, vou agir nessa direção. Eu quero ter equilíbrio financeiro, então eu vou agir nesse sentido. Eu vou gastar menos, eu vou controlar melhor as minhas despesas. Eu tenho que fazer algo nesse sentido. E muitas vezes são situações pequenas, pontuais, que se nós formos ajustando, nós encontramos o caminho do equilíbrio. São situações pequenas que nós vamos somando a outras e que no conjunto se tornam muito significativas. Em tudo na vida que nós quisermos uma renovação, é fazer isso, ó. Aspirar, desejar e contínuos esforços direcionados para o objetivo. Realmente agir naquela coisa que nós queremos alcançar. E isso vai criando novos condicionamentos, porque nós vamos mudando à medida que vamos exercer essas propostas que vamos nos fazendo, de fazer isso, de direcionar nossa ação para aquilo. Nós vamos nos direcionando, vamos ganhando força nesse sentido. E aí nós vamos o quê? Conquistar o que nós queremos. A questão da ação, muitas vezes nós relegamos, esperando sempre que a espiritualidade faça algo por nós. Estamos sempre querendo que algo inesperado aconteça para mudar a nossa vida. E muitas vezes a grande prova que nós temos na existência de mudança é nós aprendemos esse mecanismo aqui, ó, dos contínuos esforços. Porque muitas vezes a gente está, na verdade, o quê? Só sobrevivendo. A gente só vai levando a vida sem muito planejamento, sem muito cuidado, sem muita reflexão. A gente vai só, entre aspas, curtindo a vida. Vai tocando o barco, não é assim? E a nossa vida não pode ser assim conduzida. Ela tem que ser pensada, planejada, direcionada e sempre pensando em planos que são realizáveis, pensando em passos que podemos dar. São ações pequenas, né? Mas que praticadas, exercidas, vão acrescentando resultado na nossa existência. E nós temos então exemplos aí na vida dessas questões pequenas que nós vamos vivendo e que vamos experimentando e não percebemos a grandeza que elas têm para a nossa existência, para a nossa evolução. Então, olha, pequenas situações que nos favoreceram a existência. Às vezes a gente reclama, nunca ninguém me ajudou, porque a gente estava esperando uma grande ajuda, mas esquecemos que inúmeras pessoas passaram por nossas vidas e contribuíram de alguma coisa, de alguma forma. Pensando na professora sábia e generosa que nos ensinou as primeiras letras, ela foi alguém que nos auxiliou nessa caminhada, nessa busca de conhecimento, e que aquilo que nós sabemos hoje foi graças a alguém que lá no passado deu a sua pequena contribuição na nossa vida. Quando a gente pensa na nossa vida material, a gente às vezes lamenta, não teve muitos resultados, mas quantas pessoas um dia acreditaram em nós e nos deram um emprego? Acreditaram que nós éramos capazes de exercer aquela função e nos deram a oportunidade de provar. Quantas pessoas contribuíram de maneira pequena, individual, ao longo da nossa vida para nós sermos o que nós somos hoje? Não é? As nossas mães, os nossos pais, quantas ações diárias pequeninas, insignificantes, mas que foram tão importantes para a gente chegar até aqui. Então a nossa vida, ela contou com a contribuição de milhares de pessoas, mas de que maneira pequena, reduzida, restrita, foram se somando e permitiram a gente ter tudo o que a gente tem, ser tudo o que nós somos. Porque acreditem, nós não somos pouca coisa. Evolutivamente, às vezes a gente fala que nós somos espíritos muito atrasados, mas nos compare aos animais. Emmanuel diz que nós somos para os animais o que os anjos seriam para nós, não é? Às vezes a gente olha a grandeza de seres que atingiram o cume da evolução, se tornaram espíritos puros, mas nós esquecemos que nós temos na retaguarda milhões de seres que ainda não atingiram o que nós somos. Então nós não somos tão insignificantes quanto às vezes nós pensamos. Nós somos seres que já temos uma jornada muito grande e que chegamos até aqui graças as pequenas atitudes, as pequenas palavras, os pequenos pensamentos de milhares de seres que contribuíram nessa nossa evolução. Então, é algo muito grande o que nós já conseguimos com tão poucas contribuições individuais, ou melhor dizendo, com milhares de pequenas contribuições individuais que recebemos ao longo da nossa evolução espiritual. Nós temos, então, exemplos influenciando ao nosso redor. Aqui, de certa forma, já demos esses exemplos todos, então, de situações pequenas do dia a dia que vão alterando a vida das pessoas. Por exemplo, a difamação, ela se estabelece por pequenas injúrias ou divulgação de defeitos. Há pessoas que são profundamente marcadas só pelo aquilo que os outros foram falando no dia a dia sobre elas. E elas criam uma fama que muitas vezes não corresponde à realidade do que elas são. E elas sofrem por isso. Nós temos também aqui, olha, que vamos absorvendo informações e imagens com grande potencial perturbador para a nossa existência. Uma pessoa que assista a programação da televisão, um único canal só, pega o primeiro telejornal do dia e vai assistir o último, ela não tem esperança mais no mundo. Porque é uma repetição constante de catástrofe, de tragédia, de sofrimento, de dor, de sem esperança. E a pessoa fica realmente irritada. Nunca façam isso, viu, gente? Não assistam todos os telejornais de um canal por dia. Porque é uma carga ali de afirmações negativas sobre nós, sobre a humanidade, muito grande. E se você não está preparado para digerir tanta informação negativa, você se abala realmente. Tá certo? Quer dizer que a gente vai se tornar alienado do mundo, vai ignorar os problemas, mas nós vamos aprender a desenvolver filtros para absorver a informação com aquilo que é importante. Quem sabe um dia nós podemos tratar do tema "Não se turbe o vosso coração", no qual vamos abordar essas questões mesmo, dessa influência tremenda que a mídia tem sobre as nossas vidas, com essas imagens, essas ideias que nos passam diariamente. Guardemos para o futuro essas abordagens, então. E outra questão que nós ignoramos muitas vezes, que o auxílio espiritual ou a obsessão se estabelece em decorrência de pensamentos que formulamos e alimentamos diariamente. Então nós recebemos tanto auxílio espiritual com coisas pequenas, como uma pequena prece. E podemos receber uma influência perniciosa na nossa vida, vinda de obsessores, a partir de um pequeno pensamento que nos liga a eles. Então, tem um poder muito grande sobre a nossa vida todas essas situações pequenas, todas essas atitudes pequenas que vamos tendo ao longo dos dias, ao longo de nossas vidas. E, relembrando a passagem do Evangelho tão significativa, que Jesus disse que coisa tão pequena tinha um valor maior do que coisas grandiosas. Jesus, numa certa ocasião, ele observando a doação que a viúva fazia ao templo, ele chamou a atenção dos discípulos dizendo: ela está dando mais que todos os ricos que estavam doando joias, tesouros para o templo. Ela estava doando duas pequenas moedas. E aquilo tinha um valor espiritual muito maior do que aquilo que eles davam com ostentação. Então Jesus mostrou que aquilo que é pequeno, desde que parta do nosso coração, desde aquilo que é realmente feito de maneira sentida, vivida, aquilo tem um significado profundo para nós. Foi isso que ele nos ensinou, então, com a questão aí do óbolo da viúva. A pequena doação que ela está dando, era mais valiosa do que os tesouros maiores que eram ofertados a ela. Porque ela dava o que ela não tinha, praticamente. Ela deu o que ela pôde e o que ela não pôde. Ela fez com sacrifício, porque fez de coração. E para ela aquilo tinha um significado muito grande espiritual, que mostrava a fidelidade que ela tinha com a ideia envolvida ali de que era importante contribuir para o templo. Pode até ser discutível se o dinheiro era usado pelos sacerdotes de maneira correta ou não, mas o que importava era o que se passava no coração dela. A consciência dela dizia que ela tinha que fazer aquilo. E ela fez com o pouco que podia. Então é isso que nós temos que valorizar no nosso dia a dia. As pequenas coisas que nós temos aí, que podemos fazer e que ignoramos o grande valor espiritual que ela tem. As coisas pequenas, elas são tão importantes que na caridade também, a pequena contribuição que nós damos tem um significado muito grande. Nós vamos ver de uma mensagem do Espírito Bem-Bem, chamada Amigalha, numa narração de José Gomes, ela exaltando o valor das pequenas coisas que nós fazemos em favor do bem do próximo, mostrando a grandiosidade disso. Ouçamos então a mensagem agora. Quando alguém estiver em oração, a bola de todos, Senhor, quando alguém estiver em oração, referindo-se à caridade, faça que esse alguém me recorde, para que eu consiga igualmente ajudar em teu nome. Quantas criaturas me fitam, indiferentes, e quantas me abandonam por lixo imprestável. Dizem que sou moeda insignificante, sem utilidade para ninguém. Contudo, desejo transformar-me na gota de remédio para a criança doente. Atiram-me à distância quando surjo na forma de um pedaço de pão que sobra à mesa. No entanto, aspiro a fazer ainda a alegria dos que choram de fome. Muita gente considera que sou trapo velho para o esfregão. Mas anseio agasalhar os que atravessam a noite, de pele ao vento. Outros alegam que sou o resto de prato para a calha do esgoto. Mas encontrando mãos fraternas que me auxiliem, posso converter-me na sopa generosa, para alimento e consolo dos que jazem sozinhos, no cárter do infortúnio refletindo na morte. Afirmam que sou apenas migalha e por isso me desprezam. Talvez não saibam que certa vez, quando quisestes falar em amor, narrastes a história de uma dracma perdida e, recordando-te ao Rei de Deus, tomastes uma semente de mostarda por base de teus ensinos. Faze, Senhor, que os homens me aproveitem nas obras do bem eterno. E para que me compreendam a capacidade de trabalhar, diz-lhes que um dia estivemos juntos em Jerusalém, no templo de Salomão. Entre as riquezas dos poderosos e as joias faiscãs dos santuários, conta-lhes que me vistes e me abençoastes nos dedos mirrados da pobre viúva na feição de um vintém. Essa mensagem, ela é um grande roteiro para nós quando a gente pensar em como ajudar a melhorar o mundo, como a gente participar dessa grande obra de transformação do mundo que já está se passando aqui há milhares de anos. Quando a gente pensar que a gente quer um mundo melhor, mais fraterno, pensemos nessa mensagem de Bem-Bem, né? Pensando quanto nós podemos contribuir para melhorar o mundo com as menores contribuições, aquilo que nós pudermos, que tem uma importância e um significado muito grande. E para que a gente possa exaltar ainda mais o valor das pequenas atitudes, nós vamos ler aqui de Madre Teresa de Calcutá, um espírito extraordinário. Ela diz assim: nunca compreenderemos quanto um simples sorriso pode fazer. Ela foi alguém que viveu a caridade dentro desse ideal da mensagem de Bem-Bem, dando aquilo que ela podia, nem que fosse na rua tirar alguém do meio da rua e colocar na calçada. Para ela, aquilo já era algo que ela podia fazer a benefício do próximo. Ela tem Nós temos um vídeo em que ela aparece falando sobre o valor das pequenas coisas. Vamos acompanhar agora? Não se trata de quanto se faz, do tamanho das tarefas. O que importa é o amor com que se faz. Somos seres humanos e para nós tudo parece pouco. Mas uma vez tendo se doado a Deus, Deus é infinito e qualquer ação, por pequena que seja, se torna infinita, porque Deus é infinito. Não há medida para Deus. Ela foi alguém que, a partir do que ela pôde, ela fez o bem. A partir daquilo que ela tinha às mãos, ela fez o bem. E ela sintetizou nessas palavras esse ideal. Não há medida para Deus. Aquilo que nós fizemos, por mais inexpressivo que pareça para o mundo, para Deus aquilo tem um significado extraordinário, porque é o que nós podemos já fazer de bem. Por isso que nunca nos neguemos a fazer algo de bom, por menor que pareça. Aliás, comecemos por isso. Comecemos a praticar o bem nas pequenas situações do dia a dia. Nós vemos então que as coisas menores da vida são as mais importantes, são as mais significativas, porque é o que nós dispomos hoje. Se um dia dispormos da riqueza, se um dia nós dispormos de uma cultura muito elevada, se um dia nós dispormos de muita influência, aí nós poderemos então agir de maneira grandiosa. Mas enquanto nós estamos nessa condição, é aí que nós temos que agir, é aí que nós temos que fazer e valorizar o menor da nossa vida, as menores situações, as menores atitudes. E Jesus disse assim também: qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão, a sua recompensa. Jesus estava dizendo que até um copo d'água que nós oferecemos em seu nome nos trará uma recompensa, que é essa do bem vivido que nós podemos praticar. Então, aprendamos, né, a transformar a nossa vida como um conjunto de muitas ações significativas, de muitos pensamentos significativos, de muitas palavras significativas, que por menores que eles possam parecer, eles todos são muito importantes para a nossa evolução. Que Jesus abençoe a todos, torne o coração de todos repleto de paz, de harmonia, que possamos estar sempre sintonizados com essas ideias que vêm da espiritualidade maior, que possamos valorizar essa oportunidade maravilhosa que é a vida terrena. Muito obrigado.